Posição pronta no ponto de espera da 10, altímetro 104. Zero, decolagem autorizado no zero, vento 090 graus, 069. Livre alinhamento e decolagem da 190, tá 3520. C520, decolou o Zuno 9, controle 208. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Tá 3520, decolado. 3520, contratar a DAS, vou para o 190 na saída PUCA. Subindo 190 na saída PUCA. 399, autorizado Guarulhos, 360, Walter Zulu 16. Nicola da 10, curva direita, Dael Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5024. Chama o centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 1685. 2545, 1265, zero, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5021. Autorizado, 360 Guarulhos, autorizou no meio, decola no zero, curva direita, da El Leda Bridge. 208, controle, 5021, no transporte. 8 no 7, cotejamento está correto, chama o pushback acionamento. Ele chama, obrigado. Diga. Estou confirmando, senhora. A gente para o posicionamento é com a senhora aí? Afirmativo, está autorizado, chama táxi. Não, não, só para confirmar, está aqui uns 5 minutinhos, né? Eu vou, volto a chamá-la. Tá ok. 399, curta sonar, 33. 33.903, autorizado, chama o táxi. Vai chamar. Gol 1897 no 5, pushback acionamento. 1897 05 autorizado, chama táxi. Livre, chamarei, tá? 1897.